Eu sonho com uma vida melhor pro meu país. Eu quero ver toda essa gente muito mais feliz. Acreditar que é possível fazer mais por nós mesmos. Depende da força de vontade, do jeito pra somar, ajudar quem precisa de ajuda. Fazendo um pouco mais a gente vê que a coisa muda. Fazer o bem sem olhar a quem é legal. Falar de amor e amar também é mil grau. Ficar longe de parada errada é a cena. Quanto mais estudar vai ficar no esquema. A família é a base dessa força maior. Valorize a sua pra colher o melhor. A palavra de Deus nos ensina a viver. Seguindo por ela nunca vai se perder. Na rima encontrei a razão de viver. O rap me fez enxergar meu prazer. Quando a gente se ama, tudo vai melhorar. O mundo pode mudar se você ajudar. É fácil acreditar, só depende de nós. Vamos unir a nossa voz. É, eu não aceito ser taxado de bandido. Essa postura não tem nada a ver comigo. Eu vou à luta porque nada cai do céu. Eu represento bem, fazendo meu papel. Lembro daquele vida louca lá na cruz. Pregado pra morrer bem ao lado de Jesus. Arrependido, ciente dos seus atos. Só uma palavra mudaria seu relato. Foi aí que tudo se fez novo pra esse louco. Jesus olhou pra ele que tava no sufoco. Liberou perdão, também a salvação. Fez desse maluco o primeiro cidadão a entrar no paraíso com o Salvador. Ninguém tinha entrado lá, mas ele inaugurou. É, cê acredita que ele se salvou. A nova Jerusalém agora tinha um novo morador. Quando a gente se ama, tudo vai melhorar. O mundo pode mudar se você ajudar. É fácil acreditar, só depende de nós. Vamos unir a nossa voz. Oro pelo povo do meu país. Oro por você, oro pelo Haiti. Oro pelas famílias que perderam tudo nos desabamentos quando veio a chuva. Oro pelas vítimas dos acidentes, por todos que um dia perderam seus parentes. Oro pelo mano que está anoiado. Oro por quem vendeu o baseado. Oro pelas mães que amam os seus filhos, por aquelas que jamais deles desistiram. Oro pelos manos que estão nas celas. Oro também pelo povo da favela. Oro pra que Deus faça logo justiça. Oro para ter o meu nome na lista. Oro pra que sua vinda seja breve e que todos nós sejamos um com ele. Quando a gente se amar, tudo vai melhorar. O mundo pode mudar se você ajudar. É fácil acreditar, só depende de nós. Vamos unir a nossa voz. Quando a gente se amar, tudo vai melhorar. O mundo pode mudar se você ajudar. É fácil acreditar, só depende de